tá parado. Olhe para a moça do seu lado, tá pegando logo em sua mão. Chame ela pro meu salão, encostando bem devagar. Me assusta quando ela parar. Ela mexe de frente de costas, ela dança do jeito que gosta. Agora eu danço a rocha, agora eu danço a rocha. Também danço o cachorro, também danço o cachorro. Agora eu danço a rocha, agora eu danço a rocha. Também danço o cachorro, também danço o cachorro.